Em São Paulo, 10 e 15 da manhã, do dia 12 de junho de 2013, e essa é a Elephant Radio Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma quarta-feira ensolarada em São Paulo, e eu, como sempre, gosto de dar uns bons dias especiais. Então, vamos para a música primeiro, depois a gente tem umas coisas interessantíssimas para falar hoje. Vamos de Deep Forest com Sweet Lullaby. Oh, Pois é, isso foi Macy Gray com Give Me All Your Loving or I Will Kill You. Uma ótima música, não é? Pra começar esse Dia dos Namorados aqui no Brasil. Um feliz Dia dos Namorados a todos os casais apaixonados, a todos os casais não apaixonados e a todo mundo, na verdade, não é? Porque quando a gente tá solteiro, a gente é namorado de si mesmo. E quando a gente não tá solteiro, a gente é namorado de outra pessoa ou de outras pessoas, vai saber? Então, feliz aniversário, feliz Dia dos Namorados pra todo mundo. E feliz desaniversário pra você. Bom, continuando, vamos ter hoje uma programação musical um tanto quanto romântica, não é verdade? Eu gostaria de continuar esse clima gostoso de romance com uma música de romance não tão óbvia, mas é uma música de amor. Não exatamente de romance, mas de amor. Fala de amor. É de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, da época de ouro do rock progressivo. Eu tô falando do Supertramp e eu vou tocar pra vocês uma música que tá aqui no meu coração sempre, que é Even in the Quietest Moments. Oh, stars are glistening and the ocean's deep, I just go to sleep. And then I create the silent movie, you become the star. Is that what you are, dear? Your whisper tells a secret, your laughter brings me joy, and a wonder of feeling I'm nature's own little boy. But still the tears keep falling, they're raining from the sky. Well, there's a ladder we got to go under before I get high. Wrapped in pearls, you're my picture on the wall. You're my kitchen cold, and you're the funny little frog in my throat. Conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my day. Sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there before you came. You've come to save my life again. I don't dare to touch your hand. I don't dare to think of you in a physical way. And I don't know how you smell. You are the cover. You're my fashion tip for living museum. I pay to visit you on rainy Sundays. I'll maybe tell you all about it someday. Pois é, muito lindo esse clima de amor e romance aqui. Isso foi Belle and Sebastian com Funny Little Frog. Aproveitando para mandar um beijo para o Vitor Vilaverde, que está me escutando aqui em São Paulo mesmo, lá na Vergueiro. Um beijo para quem mora na Vergueiro, aqui em São Paulo. São Paulo, que aliás anda um tanto ou não romântica. Nós estamos tendo, desde semana passada, os protestos contra o aumento da passagem de ônibus. E a cada protesto as coisas ficam mais violentas, mais complicadas. Eu apoio o protesto, só que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu ia no segundo protesto, mas depois que eu vi acontecer no primeiro, com a repressão policial, a violência, temer pela minha segurança acabou falando mais alto do que nos protestos. Então, assim, uma opinião pessoal que eu gostaria de dar para vocês. A partir do momento que você não sabe quem atirou a primeira pedra, todos os lados ficam sem razão. Então, muita gente reunida sempre é complicado, mas eu acho que existe um jeito de fazer isso de uma maneira pacífica. Eu sei que a intenção inicialmente foi pacífica, mas responder à violência policial com violência também não é a melhor ideia. Então, quinta-feira agora vamos ter outro protesto aqui, no final da tarde, e quem quiser, é claro, fica à vontade de ir, porque é uma coisa importante. O impacto é de 20 centavos diários na vida de todo mundo da cidade que trabalha todo dia no final do mês, é realmente muito grande, principalmente porque não é só 20 centavos, tem muita gente que pega trem e ônibus, então esse impacto acaba ficando não só nos 20 centavos, para ir e para voltar. Então, a grosso modo, o impacto é de 50 a 60 centavos a mais por dia. Então, fazendo as contas, pessoas que trabalham 6 dias por semana, etc., é bem complicado. Então, é válido protestar, é válido tomar ação, mas violência é uma coisa que nunca é válida. Então, vamos tomar cuidado, galera, e vamos evitar morrer, né? Se machucar, entre outras coisas, nos protestos. Bom, agora eu gostaria de voltar ao clima de romance e de amor nesses dias dos namorados com a minha queridíssima, maravilhosa e internacional Bebel Gilberto, com essa música que eu confesso que foi tema de um relacionamento meu, e é por isso que eu vou tocar ela pra vocês. Bebel Gilberto, Jabuticaba. Música. Piracicaba. Blue, black and small on the outside, and soft and sweet within. My favorite memory was under that tree that's been there since I was three. Now I would like to sing for you my Jabuticaba song. Isn't she lovely, like purple rain, walking in sunshine with you over the rainbow? Quiet lights, quiet stars, it's summertime. Quiet nights, quiet stars, and Jabuticaba song, Jabuticaba tree, Jabuticaba song, Jabuticaba tree, Jabuticaba song. But then, Pois é, essa foi a nossa última música de amor desse Dia dos Namorados aqui no Brasil. Minha querida Tulipa Ruiz, com a primeira faixa do último disco dela, Todo Tanto, disco maravilhoso, recomendo a todos. É. Sim, esse é o nome da faixa. É. Agradeço a todos que nos acompanharam nesse belo 12 de junho. E não se esqueçam, amanhã este programa está disponível no nosso Mixcloud para audição online e download em MP3, claro, se você quiser, para escutar a hora que você quiser, no lugar que você quiser, é só acessar mixcloud.com/elephantradio, ok? Se você quiser mandar um e-mail para a gente, agora você pode, é só mandar um e-mail para radio@cairobaraga.com. Pode mandar o que você quiser. Pode mandar uma mensagem gravada em áudio, um pedido de música, uma sugestão de tema para um programa, para um especial, quem sabe. Qualquer coisa que você quiser compartilhar com a gente, você pode mandar nosso e-mail. E, claro, continuar interagindo com a gente, comigo, pelo Twitter, através da hashtag Elephant Radio, elefante com PH, ok? Tenha uma boa semana, até semana que vem e obrigado pela atenção. E se você quiser continuar com a gente, em alguns minutos começa a Elephant Radio World, falado em inglês. Até semana que vem.